Ja, was war? Was siga? Informa aqui que após a terceira milha, nós vamos manter dois mil pés até a décima milha, ok? Para liberar a formação. Gente, bom, no 649. Torre, Oscar Lima Vitor, posição buraquinho. Oscar Lima Vitor, chama o controle 120.8, bom voo. 1208, obrigado. Azul 4234, agora chama o controle 120.8, bom voo. 208, grato, bom dia, Azul 4234. Gente, via litoral, corredor forte, Uno Mil Pés, Oscar Lima Vitor. Quando possível, o estimado de ingresso na terminal Aracaju e o pouso. Uno Mil Pés, corredor forte. Aguarde só um instante, seus estimados. Gente, Azul 4981, segue com o número 2 na aproximação. Juliette Tango Zulu, direita pro A020. Juliette Tango Zulu, aguardando o último vetor para o localizador. Desceu, direita 060, o Tango Zulu, está mantendo 4.000. Gente, já no ideal de descida? Positivo. Informada já pro controle aqui. Gente, obrigado, autorizado a colagem do 10, dono 649. 2.000 pés, mantendo 199, o Tango Zulu. Parte principal, Sideral 9970. Sete tarde, você pode ingresso para o principal, Sideral 9970. Retorno 30, segue da via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, no 895, QNH 10021. Pelo principal, Índia, Alfa, o QNH 10021, retorno 30. Estimados. Terminal 1142 e pouso 1237. Gente, copiado, reporta, livrando o CTR, o Oscar Lima Vitor. Reportará. Uno 649, decolado 51, no chama controle 120.8. 08, gol no 649. Via parte principal Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 1021. 360, se tiver condições, autorizada para o Zileda da presença. 360, por enquanto ainda não, está bem na nossa direita a formação. Agora o 649, vai formar para o Zileda. Sim, autorizada para o Zileda, reporta a proa da posição livre dos desvios. Entra, autorizado de desvios, vai formar para o Leda, agora o 649. Entra. O Juliette Tango Zulu e o Azul 4981 informam que em Salvador agora chuva leve sobre o campo, porém permanece visual. Juliette Tango Zulu. O Juliette Tango Zulu para o localizador, direita para o A050. Descida para 2.000 pés, reporta localizador. Valeu, direita 050, para o Lopes reportará. Tango Zulu, 2.000 pés. Ponto de espera da 10, Netuno 30. Time Torre 1, 1895. 1895, 30. Queda agora, vem com a tomada. 10, vento, 160, grau 099. A linha decola, Netuno 30. Torre Salvador, Sideral 9970, está pronto no ponto de espera da 10. Sideral 9970, bom dia, mantém ponto de espera. Mantenha a ponte espera, Federal. Zero gol no 649 na Prodileda. Já estamos na Prodileda, vai só prosseguindo na subida agora no 649. Federal Estango Zulu apenas confirmando, tá mantendo ainda a velocidade? Pode ser, mantendo 195. Enter, reporta no localizador Juliette Estango Zulu. Guardará, Estango Zulu. Seguindo a subida agora no 649. Gente, é autorizado até 3.000, correção. Nível 360. 360, Golo 649. Autorizado nível 360, Golo 649. Azul 4981, reduza para 2009. 2009, Azul 4234, Recife 12685, Alterno 2545, Azul 4234. Papa 2-3-4. Afirmativo, Recife 12685, Alternado 12545, bom voo. 2685, Alterna 2545, Azul 24234. Controle ao Netuno 3-0, decolado da 1-0. Netuno 3-0, contato radar, rua para o 075, dá presente direto em rota. Rua direita, subindo para o 075, direto rota, Netuno 3-0. Controle, Salvador, muito bom dia, esse é o Santa Romeu, Bravo Serra Serra. Siga Bravo Serra Serra. Decolando Serra em Jacuíns, único a bordo, a destina Serra Luiz Delta Lima, estacionado no 0135, mantendo 510. Gente, acione 0134, o Bravo Serra Serra e cruzamento entre Duna e Simbra, reporta visual com local de pouso. Entre Duna e Simbra, vai reportar visual, acionado 0134, o Bravo Serra Serra. Leste Tango Zulu e o Azul 4981, novas informações da Torre Salvador. Salvador opera agora visual, teto de 1.300, correção, instrumento, teto de 1.300 pés, visibilidade de 3.000 metros e chuva de leve a moderada. Leste Tango Zulu. Posto do localizador, o Juliette Tango Zulu. Leste Tango Zulu, Torre 1895, Juliette Tango Zulu. Atenta ao tráfego do helicóptero, agora na sua posição de 9 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés. Positivo, 1895, a Torre, Tango Zulu. Azul 4981, sob vetor, mantenha presente para o limite ao localizador. Dessa prova, está para 2000, ajuste 1021. Bravo Serra Serra apenas confirmando. Papá Romeu, Bravo Serra Serra? Afirmativo, Papá Romeu, Bravo Serra Serra. Livre decolagem 10, vento 130 graus, 109. Decolagem 1-0. 140, corrija. Mestre da base. Primeiro vento para o Juliette Tango Zulu. Fica 288, alterno 260, passarei 2223. 288, 260, 2223, boa. Azul 4981, solicita pro Edituna, devido a informações pesadas na proa. Confirma 4981? Confirma. Entendi, reduzindo para 1970 nós, para desvio de informação autorizado. Desvio de informação autorizado, tem esquerda da proa Duna, informação forte, muito CD na posição de entre 11 e 2 horas. Salvador, bom dia, Azul 2783, na Águia. Papatango, Fox apagou, que a sua identificação autorizada a chegada na área, deixa manter 050. 050, 9, chama controle 120.8. 208, boa. 0, boa. Geral 9970, contato radar, suba para 340, sai da Momo. 340, Momo. Gol no 649, Recife 251, alterna 3325, gol no 649. 3325, gol no 649, boa. Arizona com 160 nós, 49 Arizona. A porta é estabilizada. Estabilizada essa LS, a porta é estabilizada, 49 Arizona. Sistema mantém a proa 020, vai estar formação, esteral 9970. Tente, após desvios, voa Momo, ou esteral 9970. Após desvios, Momo. Esteral 9970, por quantas milhas de desvio? Por 5 milhas. 5 milhas. Tente, após desvios, então voa código. Após desvios, código, obrigado. Controle Bravo Serra Serra, Pedro Bravo Pouso. Tente, frequência livre, Bravo Serra Serra. Livre, chamando ingresso, Serra. Zero graus, um no menos. Pesado, posão do zero, temos o voo. Estabilizou? Aqui. Torre de 895. Azul, pode olhar aí na tela? Negativa, azul 273, informa a aeronave já 1 milha de distância. Aqui, vai manter a posição, 273. A aeronave é o azul 4981, bom dia. Azul 4981, bom dia, continua a aproximação, reporte visual com campo, informo que a última aeronave avistou a 500 pés, chuva leve a moderada sobre o campo, pista molhada. Reporte visual, Azul 4981. Cliente Tanguzulu, solo 01, no livre direito, chama solo em 121 219. Passa lá, já vira agora, 3304. Deixa autorizado para copiar Alfa e Mulher de Contorno no site principal. Ingresso na Santa Felipe, Mike e Porta na Quebec. Voo 2199, acende identificação, autorizada a chegada Mari, desça até o 0620. Mari, 0620, voo 2199 visualizando? Negativo. Gente, pode tirar real visual para o campo. Bom, 2299, número 7, você está? Siga. Pronto, está. Quando é a chegada 2199, é número 2 na aproximação. Sim, mantém chegada 2199. Olha, 863 no motor, né? Miami 1312, identifica a chegada Mari, desça até o 080 e 2509. Segue com o número 4 na aproximação, 6314. Correção, 6312. 080, desça para a Mari, aproximação. Fox Papagolf, sem restrição, desça para 2000 pés, ajuste 1021. Fox Papagolf. 2021, gol. 2199, reutilizado descida para o 050. 050, 2199. 3304, desça para o 0620. 0620, 304. O Chalé 6312, desça para o 070. 070, 6312. Prossiga, Bravo Serra Serra. Enche, Bravo Serra Serra, confirma o estimado de pouso. Oh, 50 pés, acima dos mil. Retirado pela informação, 4981. Confirme. Cruzando nível 190-99700. Tente 09970, reciclam 2085, alterno 2545. 2045, bom. O Chaner 6312 completa a redução para 2209. Gilete, estamos vindo a 300, chame a torre 1-9-3-9-5. Autorizado o cruzamento, taxi até o parte 5 no corte de frequência. Controle Salvador, bom dia, azul 2783. 2783, confirmando, tem correspondente de cumprir a restrição superior da saída? Negativo. Então mantenha 3.000 pés, o azul 2783 na saída Arbor, o 2783. 3.000 na Arbor, o 2783. Controle o Netuno 3.0, setando curvas à esquerda na 095 por mais 15 milhas para evitar formações. Gente, o Netuno 3.0, chame nos canais previstos, Netuno 3.0. Previstos, bom dia, Netuno 3.0. Bravo Serra Serra já na proa do destino? Gente, passa fora da barra, vai manter 500 pés até Santo Antônio de Jesus. Em frequência livre, nenhum tráfego do setor do conhecimento do controle. Controle, o 2783 vai necessitar desvio à esquerda da rota devido a formações aqui. Confirme a proa? Proa 200. Gente, livre de desvios após o término, 2783 mantendo 3.000 pés. Livre de desvios após, qual seria a proa? Arbor. Arbor. Ah, bom. O 2199 desça para 3.000 pés, ajuste 1021. 3.000 pés, gol 2199. São 3304, desça para 4000 pés, ajuste 1021. 1021, 4033, 0400. 6312, desça para 050. Localizador, Fox Papagolf. Fox Papagolf, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom dia. Voo 2199, desça para 2000 pés, ajuste 1021, está livre LS, reporta localizador. 2000 pés, livre ILS, reporta localizador, voo 2199. Papagolf, não escuta? Afirmativo. A gente continua a aproximação, reporte visual com campo. Contará gol. Papa Tango Foxtrot, Papa Gol, para informação, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Gente, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Nós estaríamos gratos. É, só apenas para informação do azul, na hora da decolagem o senhor tinha 4 tráfegos na saída mare, por motivo da restrição a 3000. Caso negativo já tinha sido orientado a subir. 2783. Obrigado, senhor. A gente fica aguardando aqui. Quando for possível, a nossa subida. A gente marca quantas milhas no desvio? Já tá presente, pode voar, vou direto. Então, inicialmente, para livrar os tráfegos, o senhor permanece nessa proa em ascensão ao 200, aguardando para voar Elefa, o 2783. Vai manter essa proa, presente 238, aguardando... subindo para o 200, aguardando para o voo elétrico. Celé 6312, sob vetor para sequenciamento, esquerda, proa 360, limite ao localizador. 360, certo o lock, 6312. Professor, 2783 retornando. Prossiga. Apenas para confirmação, a gente vai manter essa proa subindo para o 200 aguardando a Elefa, não é isso? Afirmativo. É, devido a tráfego na chegada à Mari, que seria conflito com a aeronave do senhor, se dá presente, vou assistir direto a Elefa. Afirmativo. Muito obrigado, vai manter essa proa então. Está livre a ascensão ao 200, 2783. 200, obrigado. Fox Papagolf avistou a 1000 pés. Fox Trot Papagolf ciente, livre pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 08 nós. Golf, livre pouso 1-0. Confirma o Pat, que prossegue? Vai para a Aerostar, senhora. Ciente. Alfa Tango Tango, informação que confere, pronto com a Petrolina. Petrolina autorizada, nível de voo 100, decolando a pista no 7 com primeira curva esquerda, subida a Momo, Cogue Boa Pós Direto. Aciona 5057, controle 120, decimal 8. Atualmente hoje, quais são? Autorizado direto a Alefa da presente, 2783. 2783, voando Alefa, subindo para o 200. São 3304, desça para 2000 pés, ajuste 1021, está livre LS. 2000 com 1021, está livre LS, o 3304. O 2199 estabilizou? 219, estabilizado. 21895. 219. Oceaner 6312, completa direita para o 040, limite permanece, descendo nessa proa para 3.000 pés. 3.000 pés. 040, 3.000 pés, minha 312. São reporte visual com campo. Informe chuva leve sobre o campo e vista molhada. Reporta visual, voo 2199. Atualizado o localizador 6312? 6312 nessa proa, autorizado interceptar logo. Autorizado nessa proa, já. Visual 2199. Voo 2199, confirma quantos pés deve ser? 1.100 pés, 2199. Cliente, 2199, livre pouso no 0, vento 180, 0 graus, 099. Livre pouso, piscina 0, igual 2199. Funciona no quadro principal, Lima Mike, reposta na Quebec. Na 6312, pode prosseguir no glide? 312, prossegue no glide. Ah, o ajuste instalador 1021. 021, já. Estabilizou, tá? 3304. Completa final, torre 1895. É, qual a frequência, Felipe? 11895. 11895, obrigado, bom dia. Direito 29, bom dia. Bom dia, 2199, livrou. 2199, bom dia, Tati Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, pro 62, é gol 2199. Salvador, bom dia, tá 3304, externo estabilizado. Eu sou 3304, quem chamou Antônio? Afirmo, senhorita, bom dia, tá estabilizado Índia Serra. Gente, tá 3304, bom dia, continua a aproximação, informa, pista molhada, chuva leve sobre o campo, reporte quando visual, ok? Ok, já está visual com o campo, 3304. Quantos pés deve ser? A 1.400 pés. Está para o zero, correção, desça para 4.000 pés, ajuste 1.021. 4.000, 1.021, vamos voar direto no cerro. Autorizado. Obrigado. 6312 estabilizou? Estabilizado. Torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Paulo Salvador, Golden 095. Autorização, consumo de reclamação Kilo, posição 08. Luno 095, informação consta Kilo, confere. Autorizado para confins, nível de voo 360. Decolo da pista 10, com primeira curva à direita na subida árvore. Após voo, posição elétrica, intercepta Pêndulo 21. E segue conforme a rota. Aciona 5114, controle 120, décima 8. Autorizado 360, segue confins, via. Decolando da pista 10, curva à direita, perfil da árvore, tração elétrica, apertura 21. Nós prossegue via rota. Controle de saída 208, transporte 5114, voo 095. No 095, correto, chama para o estacionamento. Camarada. Para interceptar a chegada bom, se reporta a ideal de descida. Agora confirmando, Fox, Terra Vitor. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Confere para os cópias. Autorizado para João Pessoa, nível de voo 190, decolando a pista no 0 com curva esquerda na subida Conde. Aciona 5102, controle 120, decima 8. Vou falar da barra então, o Romeu Oscar Bravo, via litoral. A Sola 22, nível de direito chama Sol em 121, decima 9. 19, 330, 304. 288-260-2783. 7 até Aerostar, seu conselho de funcionar. Mesmo já foi autorizado a ingressar no 7. Agora só era na ingressar. Paulo Salvador, bom dia, 3304, livrando sua escuta. 3304, bom dia, Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para o 02, tá? 3304. Gente, livre pouso no 0, vento 190 graus, 089. Confirma quantos pais absorvem? Gente, livre pouso no 0, né? 390. Confirma quantos pais absorvem, por gentileza? O quê? Confirma quantos pais absorvem? Ah, 707. Gente. A Fotógrafo Tango ali e mantenha no 100. Fotógrafo Tango, prossiga. Azul 2796, autorizado nível 170. Conteja restante as informações, o resto permanece. Aprovado no 70. Agora uma curva esquerda, da vida Conde. 102, controle 208, 7, 9, 6. 7, 9, 6, correto, 40, 6, modifica o transponder agora para 0274. 0274, correto, se chama pronto, puxa, seu nome. Puxa 63, 12, solo 23, livre direito, chama a sola em 121, decimal 9. 29. Este via litoral, reporta através de Tuaçu. Estacionar 63, 1-2, repito. Estacionar 63, 1-2, taxi via Alfa, Juliette, portão 4299, informação quilo confere, Campinas autorizado, nível de voo 340, decola da pista no zero com primeira curva direita, no perfil da El, Leda Motiva, 17 da Pêndulo no zero até por base, a Pêndulo no meio, e após conforme a rota do plano. Aciona 5120, controle 120, décimo 8. Tá bom. São 3859 e Fox Sierra Vitor. Informo Salvador operando ainda instrumento, 1.100 pés de teto, 3 mil de visibilidade, chuva leve. CF 3859. Papapá, Alfa, Tango, Tango, contato radar, suba restrito para 3 mil pés, curvando à esquerda e voando mundo. A esquerda voando para uma subida restrita a 3 mil pés, Alfa Tango Tango. Salvador, tá 3859. 3859, prossiga. Possibilidade de descer para 2 mil pés na Prose Duna? 2 mil pés não será possível, temos um tráfego a 3 mil pés abaixo do senhor. Tá bom, obrigado. Pushback acionamento, Gol 095. Gol 095, livre puxa, mataque. Chama ataque, 095. Vamos ver se você está passando por perto, cara. Gente, Romeu Oscar Bravo, Torre 1895. 1895, Bravo. Torre Salvador, Papai Romeu Oscar Bravo. Prossiga. Vai ingressar no seu circuito para pouso. E autorizado, senhora, Fox 3, parte de baixo, passageiro. Sente o meu está bravo, confirme ingressando no setor sul do litoral. Afirmativo, senhora. Gente, como que o aeródromo opera instrumentos, reporte visual com o campo, ok? Ok, alô. Quando possível, estimado de pouso. O Alfa pelo Tango está estimando o pouso 1254. Gente? 1254, estimado de pouso para o Alfa pelo Tango. Cliente. Tá bravo, informo, não há nenhum tráfego no momento realizando o feedback no site, reporte no Través Sul da Torre Salvador. Quem já avisou com o campo? Afirmativo, senhor, já avisou com o campo. O FIM? Avisou com o campo, já, senhor. Gente, reporte no Través Sul da Torre Salvador. Vai ser no Través Sul da Torre, vou ver se é bravo. Confirme? Romeu está bravo, irá permanecer no pátio 3 ou somente desembarque? Somente desembarque, cara. 15, 20 minutos no mar. Gente, já pode prosseguir para qual parte? GHF, CPU 03. Gente, via litoral, reporta no canal de Pro-Sul. O Exército não copiou as instruções. Exército 10030, prossegue via Litoral Sul, reporta no Través de Pituaçu. É, se grava via Litoral Sul, reportará através de Pituaçu, Exército 10030. Alfa Tango Tango, livre ascensão 100. Livre ascensão, nível de voo 100, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, Exército 030. 095, livre táxi, pede principal índio, ponto espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 021. Pátio índio, 2-4-5, confirmando ajuste. 1021. Sobrevoo da aeronave. Cliente, Bravo. Tem como pedir um apoio para entrar, cara, por favor, tá bravo? Primo, confirma quantas pessoas, o apoio? Duas pessoas, cara. Sim. Gente, reporte quando o solo controlado, vento é 180 graus, 079. Bravo. Romeu está bravo, para informação já foi coordenado o apoio a 3 passageiros, ok? Sim, bravo. Então 3259, completa final, torre 1895. 1895, obrigado. 3859. Salvador, azul 2796 para o táxi, 40 a bordo, autonomia de 4 horas, altera Recife. Tudo, 796, Livre Táxi, via parte principal em Índia, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, ajuste 1021. Principal, via ponto de espera 1021. 1021. 59, passa o Índia Serra, tá, 10. Frequenta. 3259, cheque trem livre pouso no 0, vento 170 graus, 06 noite. Uma pista molhada e chuva leve nas vizinhanças. Confirme já visual? Afirmativo, visual com 10. 3259, baixar a travada. O Romeu fica bravo, não pode ter frequência, um bom dia. Bom dia, bravo. Desça para 4.000 pés, hoje o chão no 021. 79, aguarda o centro para o Guarulhos, prepara a subida da El, Leda Motiva, como se aquilo confere. Vitor, informa agora Salvador operando visão nos mínimos e chuva nas vizinhanças. Foco da Vitor. No 095, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, igual no 095. Decola, posição solo 37, libra direito, chama só em 121, decimal 9, bom dia. Ok, vai chamar 1219 após livrar aqui a direita 3859 na Foxtrot. Salvador, muito bom dia. É o TAN 3859, livrou. TAN 3859, bom dia. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, para o 04, TAN 3859. Certo, pelo confirme a velocidade na descida. Rodão 609. Tem condições de incrementar? Azul 2796, bom dia, Lin, mantenha no zero. Alinha e mantenha. Fox Sierra Vitor, por vetor, vou na proa 220, limite ao localizador. 095, decolada 41, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. 229ers, call cadence, clear Aman arrival, distant flight level 060 and ready to speed 250 knots, number 2 for approach. 7-2 and Aman approach, and arrival and flight level 60, 69. Salvador, 1095 da Gol, decolando. Zona 095, contato radar, suba para 360, saída Arbor. 360, saída Arbor, 095 da Gol. Controle, Gol 960, descida até 150, informação, quilo. Gol 960, acendo identificação, autorizada a chegada a Mari, desce até o 050, confirme a velocidade. Descendo até o 50, está marcando 280 a Mari. Gente, pode manter 1160, número 1, inicialmente. Inicialmente manter a chegada devido a tráfego na saída árvore, aguardando para voar Itapa ou Duna. Bem, vai manter a chegada, mantendo a velocidade, 1160. 1180 graus, 0590. Tem que decolar, 2790. 1160. 4-0-0. Agora 4-0 milhas de Salvador, sub mantém 1-0-0. Para informação de voo, de Recife agora 1-2-8-5, até 1-2-5-4-5. 1-2-5-4-5, papapá, Mike, vou ficar mais tranquilo. Do 2796, radar contact departure, climb flight level 170, cone departure. Cone departure 170. Já no pré-serra 9000, Vitor Bravo, 500 PGR, decolando no sétimo primeiro, curva direita, no litoral sul, aciona 5147, controlando 20.8. Apenas confirmando, o pouso do Fox Serra Vitor será na pistão 90 ou na pistão 7? Inserção é 190. Modifica na presente ou modifica no externo com a torre? Externo com a torre. A gente prossegue para 2.000 pés e ajuste agora 1-0-2-2. 1-0-2-2, certo. Para ataque. Mike Golf, Mike Bongo. Qual o caminho de autorização para Guarulhos, 2379? Nice and 229, reduce speed 2209. 1-3-4, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado para o TAN, 3-1-209, Guarulhos, 3-2-0. Decola a pistão 90, curva de direita, saiu da EU. Ótima. Quero ir até Guarulhos, em gato do Lula Zero. Transponder 5134, controle Salvador 208, 3179. 3179, ação, correto, chama pronto, estacionamento, portão 5. Camarada, para essa data, portão 5, já me confirmado. Livre, puxa, uma táxi 4299. Air Deviation, American 229. Control de voo, como você havia pedido a formação e vai ter que reduzir a velocidade no momento. 1950 mais. Sente, 1950 nós. Permaneça. Sente, mantém, ao reduzir, mantém 1950 para sequenciamento, Fox Terra Vitor. Permaneça. Voo 1095, Recife 1288, alterna 1260 com voo. 2828, 260, 095. O Fox Terra November completa a esquerda para o 190, o limite permanece localizador, guardando o vetor final para interceptá-lo. Esquerda 190, limitado pelo localizador, Fox Terra Vitor. Fox Terra November copiou a informação da Pro 190. Fox Terra Vitor, confia. Fox Terra Vitor, copiou a informação da Pro 190. Afirmativo, foi cotejado, já está mantendo 190. O Fox Terra Vitor para o localizador esquerda Pro 150. Esquerda 150, Fox Terra Vitor. American 229, after deviation, flight talk, tango off, start kilo echo. After deviation, flight direct to Tokyo, American 229. Golf Mike, bom dia, confirme para a torre, pronto para o acionamento? Gente, após ir na interseção Papá, decola diretamente do pátio ou táxi até Papá? Cliente autorizado, correção reporte, quanto para o solo, vento é 180 graus, 03 nós, altímetro no 022, confirmando o comprovo. Voo 1160, desça para 3.000 pés, o ajuste 1022. Para 3.000, 1.022, voo 1160. Fox Terra Vitor mantendo 1.50 mais? Afirmativo. Aparece 1.30, o Fox Terra Vitor. Vitor. Trabalha aí, obrigado.